Tipo doença que não tem cura, é o meu sentimento por ti, meu amor. Amigos chamam loucura, dizem pra procurar ajuda, porque eu tô mal. Sou teu fã pra valer. Você faz eu esquecer que existem problemas nesse mundo. Contigo eu tô seguro, oh, amor. Um beijo teu faz minha alma pular, yeah, yeah. Um abraço teu me leva. Dessa vida, meu maior talento é te amar. O que eu mais sei fazer é te amar. Sou teu fã pra valer. Você faz eu esquecer que existem problemas nesse mundo. Contigo eu tô seguro. Oh, amor, um beijo teu faz minha alma pular, yeah, yeah. Um abraço teu me leva para o céu, yeah, yeah. Tipo louco, la la, yeah. La la, yeah. Cantar.